O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. DJ Eric de Ferraz pegou uma moto. DJ Eric de Ferraz pegou uma moto. Vamos começar a esquentar aqui no Caribe. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei o Bruno Verdelho. Se liga aí, moleque. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Família Pit na cabanagem. O copo dessa piranha. O PCD11. Uma bala boa, o J1000, tamo junto. Que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate. Esquentando. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vamos na toma na vinha de cana de pata, ela pega você, tá na minha direção. Vamos na vinha de cana de pata, ela pega você, tá na minha direção. Chama que tá tendo, fio. Mas só que a mina é muito linda. E logo assim, cheia de malote, sentada perto de mim. E tô de boa. Parabéns, Karina de Marituba! Muitos anos de vida, menina! Mas pode até falar de mim. Tô nem aí. Quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. O aniversário também do meu parceiro Hugo Beiramar. E aí, Hugo? Um belo dia. O homem tá voando, pai! Mas só que a mente é talentosa. E logo assim, rico milionário. Parabéns, Hugo. Tamo junto, muitos anos de vida. De sucesso, paz. Sucesso. Muito dinheiro e muito hobby. Pelo dia eu sabia que ia girar. Mas a bagaça tá no bolso. E tá gostoso. Nossas meninas da Via Show também. Um forte abraço, meninas. Tô de boa. Na sucessada. Tô de boa. Na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Tô de boa. Na sucessada, tô de boa. Na sucessada, um belo dia eu sabia que ia girar. Mas só que a mina é muito linda. E logo assim, cheia de malote, sentada perto de mim. E tô de boa. Na sucessada, um belo dia eu sabia que ia girar. Não pode até falar de mim. Madruga, o do Jaderlândia, o Timaia, o da Panarinha, valeu. Uma parada. Deixa no escurinho, minha produção. Deixa, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. O Paysandu empatou, não foi? Mas cadê a galera do Paysandu que acha que o papão vai subir aí? Só a galera do papão joga pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. A galera do papão, a galera do papão, põe pra cima. Cadê a galera do Paysandu aí? E cadê a galera do Clube do Remo? Só a galera do Leão que tá no G4 aí, só que tá no G4. Põe pra cima, põe! E bate na palma na mão, e bate na palma na mão, e bate na palma na mão. A torcida do Leão, Leão, Leão. Que tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau, é tchau, é tchau. Bora começar! Finalidade era fica em casa, mas me falaram que é pelo. Pega, meu robô. Botei só pra ver. Meu compadre Paulinho, fazendo ao lado direito. Soltar. E aí, Paulinho? Porque o Bruninho vai tocar Mandela. Soltar até hoje eu. Vem a Juju. Vai tocar ao lado. É fogo no balão, é garrafa pro alto e sarrada ali. Mailo Colares. E aí, Mailo? Ronaldão da Oi. Vem a primeira dama. Tá aqui com a gente. E aí, neguinho? Bota pra descer. Bota, bota, bota, bota pra descer. E agora, japa. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Dá tchau! É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra... E o mijo do mascote continua, né, mascote? Do filho do mascote, para dentro do Face. O Valdinho dos Caixa Baixa, valeu! Quando tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Bandido, envolvido, o mais odiado, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, ido, mente milionária num corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. Porque manda a vontade. O meu parceiro Dentinho tá aí comigo. Vem o playboy da favela. O Liberiche. No aniversário do Hugo Beiramar. Fui pra cima, papai. Manda a vontade de bater no chamar pra foder daquele jeito que tu. Helder Gaia, Camila, Camila Gomes, minha amiga Jaque tá por aí. Malzinho, vem a primeira dama Erika, tá aí só de boa, né, Malzinho? Ritmo usado, Loratio, pra doque, sem. Bonitinho! Malo... Bora, bonitinho! Consequentemente vai rolar. Alô, Mamute do Cineral! Essa noite vai. Ele, Patrick, ele, Patrick. Coisinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos. Eletrizante! Essa aí é do compadre Paulinho, viu? E aí, Paulinho? Juliana Uber, Suza comigo também. Meu parceiro Chiquinho tá com o mascote aí ao lado. O jacarezão, o Juliano Trizante, ei! Todo mundo na segunda do Rob, vamos. O DJ Juninho GPS, Alexandre Play. O DJ César Pressão, galera do Coruja. E a galera da Rottweiler. Valeu, garoto! Vai começar a putaria, hein? Essas putas, uma satisfação quando vem jogando a bunda. Que satisfação quando vem jogando a bunda. Deixa fazer barulho, deixa barulhar a favela, caralho. Eu evoluiu, ritmo agressivo, 150 flui. Fluiu! Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. O eletrizante do Pará. Três no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin. Três no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer. Já se levanta pelo momento. O que assou, moliquinho? Fora, fora, voa. Tá afim de rock esse cara hoje. Não para não, garota. Toma putaria. Só vibro, tá perdido na patroa. Aniversário do Breno Brasil. Pra gente transar. E aí, Breno? Toma lá dentro, toma lá dentro, toma. Tô contigo hoje, não me abandona, viu, Breno? Pepe que não botou, vai lá. E aí, Bolão? O Alan? Meu parceiro Wesley? E o Gaçu Manicão? Galera do Croco, forte abraço. Dentro do, dentro do, dentro do, dentro do, dentro do carro. O do escuro. Colado, puxa meu cabelo, calma no meu grelo. Ai, ai, ai, saca essa porra direita, ai. O mais pobre, né? Ai, saca essa porra direita. Pode ser confirme que é piranha. Aguenta, pode jogar dentro do vinho sem medo. Ai. Meu cordão trem bala. Será boxeador ao lado do Miau. Chupando do encontro, viu? Não importa se ela puta muito tempo. Histórico. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. E o quê? Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca, não para. Toque não para, ela toque não para, tá que não para. E ela tá que não para. Tá que não para. Então pode chegar. Tá que não para. Pode vir sem gostoso e vem mexendo. Mostra o seu talento. Ela é puta, mas tem sentimento. Vai vendo. É pena gostosa e vem mexendo. Mostra o seu talento. Ela é puta, mas tem sentimento. Vai vendo. Não importa se ela é puta há muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. E ela toca e não para. Pode vir sem compromisso. Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor. Boy, boy de minha bucetinha. Não, dá na droga. Quer fazer uma cachorrinha? Não, dá na droga. Passa limpa, passa limpa, passa limpa, passa limpa, passa linguinha na minha bucetinha. Mas tu primeiro deixa a mulher de vai. Calma, garoto, é só no tempo. Deixa de calma e concentração. Depois de gozar e tu tá calado. DJ Júnior Eletrizante. Tentando. Posso te porra, posso te porra, posso te porra, posso te porra. Tentando posso te porra, posso te porra, posso te porra. Bora, minha produção, tá na hora de esquentar. Posso te porra, posso te porra, posso te porra, posso te porra. Ela vinha jogando um popozão, calma, bebê, segura a emoção. Ela bota a palma na mão no chão, tá ruim na grota de pentão. Ela vinha jogando um popozão, calma, alô, Irã. Emoção, ela bota a palma na mão no chão, tá ruim na grota de pentão. Se não tiver de Glock, ela nem olha pra você. Entrei pra boca e agora eu tô de peça. De meia tô com medo, várias check. E ela é maeta demais. Não me queria e agora quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca a jereca quando o zangão passa de meia hora. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca a jereca quando vê o dois meia hora. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Vem pro escurinho no segredinho. Vai ser hoje que você vai se perder. Então vai. A partir de agora, dance. Cante. Vibre de emoção. Alô, Caribe! Libere todas as vibrações positivas, porque o show do novo Rob vai começar. Vamos começar mais uma! E aí, eletrizante? DJ Júnior. Eu? DJ Júnior, o eletrizante do Pará. Um DJ com nome forte e sobrenome pesado. Vai, eletrizante! Pra gente começar aqui no Caribe, mais uma segunda de sucesso! Toma na batida! Toma na batida! Toma! Meu robô, tá na hora de pegar tudo! Pega, meu robô! Cuidado, viu? Pega, meu robô! Pega, meu robô! Chegamos! O robô mais lindo do século tá na área! O robô mais lindo do século chegou! Vamos começar a subir aqui no Caribe! Sobe, meu robô! Sobe, meu robô! Bora começar e tá na hora de esquentar! Vai subindo, vai! Vai subindo! Pra você ter uma visão privilegiada aqui do Caribe! Vai, vai! Toma na batida, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Já subiu? Joga tudo pro lado direito, Irã! Joga pra direita, joga pra direita, vamos começar! Joga pra direita, joga pra direita, joga, joga! Bora assim então! Eletrizante, misangine e os caras tapa negócio. Eletrizante, misangine e os caras tapa negócio. Cadê? Cadê as mulheres solteiras do Caribe que estão afim de rock? Se liga aí, ó! Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro, dentro. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. E a galera do Patrão, e a galera do Leão. Põe pra cima, põe. Põe pra cima, põe. 3, 2, 1, explode, Marcelo! Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai. Vai, vai. E quem é que teu amigo corno dá o grito aí? Toma, toma, toma, toma na batida. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma na batida, toma, toma na batida. Essa aqui já virou hino, papá. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela o quê? Ai, que delícia de mulher. Eu tô no rap com uma prostituta. Ai, que gata. Ela o quê? Ai, que puta. Gira, gira, gira, gira pra esquerda, vai girando pra esquerda. Gira, gira, gira, gira, gira pra esquerda. E quem é que tá solteiro aqui pro lado esquerdo, hein? É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau, dá tchau, dá tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. E os solteiros comemoram. Os solteiros vão comemorar. E os solteiros comemoram. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Lá vem o gordinho atacar. Apaga tudo aí. Coloca meu robô no meio aí, né? Coloca aí no centro, por favor. Isso, isso, isso. E quem é que teu amigo gordinho dá o grito aí? E doida, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Chama, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Pode chamar, pode chamar, pode chamar. Pode chamar, pode chamar, pode chamar. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Na batida vai. Chama a novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. E quem é que vai meter rock até 6 da manhã com o Rob aí, hein? Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. 3, 2, 1, agora! Juninho! Juninho, eu vou subir! Vai pra cima, garota! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Dá ali muita tapinha, né? Agora aí, ó! Baixa, meu robô! Vou puxar o seu cabelo, te dá bastante pão na bunda! Toma de tapinha, toma, toma de tapinha! Toma de tapinha, toma, toma de tapinha! Toma de tapinha! Olha meu robô! Olha meu robô! Desce meu robô, desce meu robô, desce, desce, desce meu robô, desce meu robô. O meu robô vai descendo agora e a gente vai cumprimentando meu robô, Juninho. E aí, garoto? É a melhor segunda-feira de Belém, né, Maninho? Justo, confirmado e comprovado, pai. Então a gente se lou embaixo, então, que é do Paissandu, põe a mãozinha pra cima aí. Só que é do Papão, joga o bracinho pra cima. Dali na bombinha, o baile da bombinha. Paissandu empatou hoje, Júnior. E aí, o que que tu diz? Na próxima a gente ganha, viu, Molinho? Na próxima. Na próxima, né? Na próxima. Chama a torcida do Remo aí, chama aí, chama aí. Cadê a galera do Leão aí? E a torcida do Leão joga o bracinho pra cima. Bate na palminha, bate na palminha. Quem é do Leão dá um grito. Mas peraí, e a mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí? Joga a mãozinha pra cima e joga bracinho pra cima. No 3, 2, 1 e agora! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te gira, gira, gira, gira pra direita, gira pra direita, gira pra direita, vai girando pra direita, gira pra direita. E que tá a beatbox, põe pra cima, põe pra cima. 3, 2, 3, 2, 1, vai! Eu vou do rei, vocês vão do rei. Deixa tudo no escurinho, pediu pra parar, parou. Quem curtiu as férias 2019, põe a mãozinha pra cima aí. Quem confia em Deus, dá um grito aí. Como eu sempre digo, obrigado, meu Deus. Me lembrei, não deu pra esquecer. Um beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir. E quem é do Robson? Solta a voz agora! Com você, help me. O nosso mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Acelera. Acelera. Quem veio de moto pro Caribe, acelera aí, vai. Acelera. Acelera. Quem é que tá de moto aí? Acelera. Acelera. Acelera isso aí, meu filho, vai. Acelera. Acelera. Acelera. Acelera. Acelera. Acelera. Pega a tua chave aí. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha, velho. Mete ficha, velho. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Olha o batidão. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. O rock doido não para de forma alguma. O homem que comanda o Nindeua e o Marituba. E aí, Kleber? O DJ César lá da Hot, vai lembrar César. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot vai ler. Um juntinho com a galera do Coruja Saúde, valeu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor. Dá-lhe meu cachorro doido. Hot vai ler. Aproveito, mando um abraço pro Twitter, bobo! E na batida, e na batida, e na batida eletrizante, E na batida eletrizante, o eletrizante tá atacado, Paulinho. O eletrizante do Pará. E quem é que tem um amigo feio? Aponta pro feio, aponta pro feio, aponta. Aquele cara que marcha e vem, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adora. Fala, Jasquina. Aqui do hobby. E as minhas, ela viajou com a gente, não me mora ali. Vem embora, Kiki, hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você. E aí, meu parceiro playboy do hobby. Chupando esse piru. Considerado. Tem, tem. Tem piranha, tem piranha, tem piranha, tem. Tem, tem. DJ sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. O negócio do menino bate a onda. RR Lanche, tá bonito também. Um abraço, menino. Sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. É pressão violenta. Então toma abração. É pressão violenta. Bota nela. Bota nela. 3, 2, 1. Representa agora, pelo amor de Deus. E dança, minha filha, vai dançando, faz o caqueado, faz. Faz o caqueado, vai fazendo, faz o caqueado. E dança, dança tudo, e dança, e dança, e dança, dança, dança. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai comigo ou não vai, Jefferson? Já tô lá contigo já. Aquele jeito, ó. É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras. Olha como a gente vai chegar. Nossa. De helicóptero. Depois do sequestro, já sabe. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Cicírio Bobina aí, Cicírio! Helicóptero. Vem no mascote. É um piloto e um Pierre. Tá aí o Bobinho. Um e aí, Caio? Google é o... Alô, Valdir! Pierre é o copiloto. Tu vai dar pra um. Panelinha. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. O Bruno Verdelho aí, Bruno! Tu vai dar pra um. tu vai dar pau. Piranha, tu quis o céu. Já tá bonito mesmo. O que vai ser? O Felipe da Caju. Quis o céu, tu. E aí, Felipe? O que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Letícia Tavares. Descer. Vai dar ou Lelo Juninho. Eu vou deixar você escolher. E o mascote? Aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô dança xereca. Jamaica tá aí comigo. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que Red Live. Não. Jamaica Red Live. Embaixo nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Meu parceiro Rodrigo tá na área, Rodrigo. Tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Calma, meu filho, calma. Deixa ela dançar primeiro, dança. E dança, dança, dança, dança, dança. Reza a lenda que todo gordinho põe na fita, pai. O Liberiche, será? E chama as bandinhas, pai. Sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Diego Caçador. Varai xereca. E comemos varai xereca. É o Diego Laçador. Varai xereca. Varai xereca. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. O meu parceiro Pacheco tá de mesa hoje. Escolher quem vai me. Olha o Miau. Vem uma por uma. O Miau tá laçando tudo hoje, Júlio. Por uma, eu vou escolher quem vai me. Dá-lhe uma laçada. Quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. BR, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário dela. É tudo por conta do Hugo hoje. Era aniversário dela. Hoje é o dia dele. Bora, Hugo! É o Hobby! E o show do Hobby! Prazer, deve te ter um ovo, eu sinto sua calada. Mano, ele na voz, por essa, vamos dançar! Com a novidade nova, essa é muito fácil. Hoje é o mês do aniversário do filho, hoje do mascote. Esse, o da bandelinha, e o mais mascote. O bagulho tá doido hoje, né, mascote? Lança aqui que eu já lancei. Ingridi, até a Mai tá hoje, né, Mai? O meu parceiro mascote por ali também. Deixa pulei. Galera do Tapanã, valeu vocês. Chá de caô, o negócio é mandar passinho. Novidade nova. É o Bial Escalgoso. Prazer, Jeb te calou. O aniversário do Pacheco. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. O meu parceiro é o Helder Gaia. Vem o malzinho ao lado. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá de ser. É doida. A culpa é sua, não é minha. O malzinho é primeiro, não é, Erika. Vai, vai. Minha amiga Camila Gomes. Ela é a Jaque, um forte abraço. Dança. Garçom manicão. Movada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado. O Ronaldão, fazer o Negão, JS, e claro, ao lado, vai mandar pra o da Ingrid Brito, conta, seu grande amor, vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai brisa, vai pro Kevin, o Cris, no tabuzão que te faz mexer, te faz mexer. Olha o meu brother dos caixa baixa aí ao lado aí, ó. Seja no Linza, no PP. E aí, meu brother, viu, Dede? Olha o Rodrigo! Desce, no tabuzão que te faz mexer. Pode começar. Desce, no tabuzão. Minha amiga Andressa, carreira solo, segura ela, pai. Se liga aí, malvado. Meu parceiro Vitor, o Prene. E a sua primeira dama, Rebeca. E o Motora Batata tá aqui no Caribe, valeu! Explodiu! Minha família Pitt da Cabanagem! mensagem. Bora, família Beat, Beat, Beat. Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado. Olha o gringo. Fazer dançar. E gringo. Esse no comando. Eita, ao lado por aqui também. Ela, ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, vai pro Kevin, o Cris, do tamo. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. E que tal a gente começar a lembrar aqui no Caribe? Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. O sonho acabou. Não peço desculpas, ouça, esqueça. Fala, Yanni. Vem fim da linha. Fim da linha. Fala, Yanni, a Juana. Maluca. Tô por ali também. Pra te dar amor, agora esqueça. Agora esqueça. Me esqueça. Me esqueça. Não deu valor. Não deu valor. Me deixou só. Me deixou só. Você feriu uma criança que sempre te amou. Sempre te amou. Eu era maluca, louca. Pra te dar amor, agora esqueça. Agora esqueça. Me esqueça. Me esqueça. Vou pra balada. Vou pra balada. Solteira. Pra balada. Solteira. Pra balada. Solteira. Bora na batida, na batida, na batida. Bora na trisante. Bora na turma, na turma, na turma. No 3, 2, 1. Na turma aí, turma aí. Oi, senti. Eu vou mesmo em doida. Vou ficar maluco. Vou ficar maluco. Olha os head live ali, ó. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Diz assim pra Suza: sou teu homem e confesso todo dia. E te penso e não canso de te dar amor. Alô, peru da produção do Rob, não chega aqui, peru. Tu só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha raiz. A galera da fuxiqueira do camarote ali, ó. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Pega meu robô, pega meu robô, pega meu robô. O eletrizante vai tocando uma atrás da outra. Só as melhores, eletrizante. Fui aquela desse jeito aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até o rei. Que gosta, Letícia Tavares. Mas um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer. Nem imagina o quanto. Quero ver você. Bora, Jasquina. Sei que não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. A Giovana vai endoidando aqui atrás, oh, na retaguarda. Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. O eletrizante tá endoidando hoje, botando suas melhores. Vai, eletrizante, vai, vai, vai. Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Um dia você vai saber. Vai entender que amar mais do que eu, ninguém. Só pra quem chorou, oh, sofreu por amanhã. Um dia vão te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Aí tu deu a volta por cima e disse assim: se arrepender, sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. Só as mulheres que deram a volta por cima. Talvez é pra vai cantar, valer. Vai cantar. Dar amor a quem não me ama é falha, tô fora. Finge pra me ter na cama, comigo não rola. Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão. E as mulheres é Deus que não querem compromisso, ah, não dá mais. Vai cantar. Eu te amava assim, nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais nós dois. Só cama e depois, sentimentos zero. Quem não quer compromisso, canta aí! Some do meu lado, eu não quero. Valeu, meu parceiro Mamute, tamo junto! Nem mais um segundo do meu tempo com você. Duas paixões. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? O Christian Brito viaja. Está tão difícil esconder, não dá. Bora pra cima, mascote! Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Mega Robson, a emoção que faz você dançar. Por onde será que anda você? Eu não sei, eu não sei. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Eu pensei. Canta, Thiago Lima, canta! De vez em quando ainda sonho contigo. Com tudo que a gente fez, com tudo que a gente fez. Meu coração eu sei que corre perigo. E eu faria tudo outra vez. E se eu carente, você não sente, mas vou dizer. Fala comigo, me diz qualquer coisa só por dizer. Diga bye bye, não, não, não. Faça sofrer, yeah, yeah. Só não diga bye bye. Não me faça sofrer. Eletrizante! Desce meu robô, desce meu robô. Desce meu robô e desce, desce. Eu vou chamar um cara que arrebenta aí em Marituba. E a Nonideua, DJ César Bressão. O cara vem me conhecer pessoalmente aqui com a humildade dele. César, sobe aqui no meu robô e abraça meu fiel público. Como de costume a gente diz, fiel público do Robson, viu César? Microfone do performático é todo seu, César Bressão. Que isso, meu parceiro, tamo junto. Festa linda dessa, maravilhosa. Nosso carimbinho socado de cabo a rabo. E o nosso robô transbordando alegria como sempre. Jefferson, você, nosso amigo Júnior Eletrizante também estão de parabéns, viu? Obrigado pela parceria, principalmente pela humildade de cada um de vocês. Porque eu acho que é isso que o nosso mundo das aparelhagens precisa. É parceria, é união. Então, meus irmãos, fazem um favor, não alivie, sucesso, arregaça e mete pressão. Que é isso? Que é isso? Que a gente quer? Que a gente quer? Detona! É o Hobby. Mega Robson. Da pressão do Rottweiler. Não se entregar. Homem do cachorro doido, doido. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Eu quero ver suas mulheres solteiras aí, ó. Mas veio você, me deixou em segredo. O japonês uísque. Desarmou. Ele é parceiro do performático. Veio você. Só quem tá solteiro, quem tá casado aí vai gritar no Caribe. Vou escrever que eu tô na tua e eu amo. Só lembrando, viu, gente? E amanhã de 5 às 6 da tarde, pelo programa Batidão do Hobby na Rádio Metropolitana FM 94.3. Conquistar você. Robson! Então vem, eletrizante, eletrizante! Meu amor, preciso saber onde está você. Onde tu tá, Mirim? Que não tá aqui. Ria Rilange. Pra gente se amar. Quero te abraçar, sentir o teu calor. Vem me aquecer. preciso de você perto de mim. E você? Faço qualquer coisa pra ouvir tua voz chamar feliz. Vem, Cristian Brito! Vai lembrando da época lá no Complexo Bombar, pai. Do que vale procurar por ti se você nunca me responde? E aí, Felipe da Caju? E se esconde? É desilusão. O que é mais? No tempo da choperia Ranário. Em vão, a polícia me levou. Quando você desconfiou que tinha alguém frente ao portão do tempo. E aí, Miau? Meu sonho, viu, Miau? Foi uma metade. Thiago Lima, meu parceiro skate, tá aí também. Um forte abraço, bora, Mirim. Coração. Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, bota, bota, vai! Só no caqueado. Só no caqueado. Só no caqueado. Osso, mano. Só no caqueado. Remial! Osso, se tu sabe, então. Teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme, teme. E aí, nega Juju? Toda segunda-feira é assim no Caribe, viu, gente? Melhor segunda-feira de Belém. E o quê? Na sala, no chão me deito. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Tá querendo. Valeu, peru, tamo junto. Ficar comigo. Rindo da minha cara. Me fazendo de otária. Não vou. Começa a gravar de novo. Mudou, se prepara, é chumbo trocado, amor. Porque eu mereço um recomeço. Ele tá quase uma hora nesse vídeo aí. No dia mais certo. feliz. Para e começa de novo. Um recomeço. Quero fazer tudo o que eu sempre quis, porque eu mereço amar e ser feliz. Luzia, que o novo hobby tá chegando, viu? Dia 7 de setembro, a tradicional festa nas equipes. Esse ano recebe o novo hobby. A tradição era o pop, mas esse ano quem toca é o robô mágico do século. Alô, Santa Luzia, prepara que o robô vai te pegar, hein? Pega, meu robô. O robô mágico do século tá chegando. O robô mais lindo do século chegou. Dia 7 de setembro vai ser bagulho doido, doido. Explode o bagulho. Pela primeira vez o novo hobby em Santa Luzia, festão das equipes. É o hobby. Tinha um mascote ali, ó. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. É Thiago Lima, tá meio grau, tu tá mil grau, é! Tá meio grau, tá meio grau. Doente de amor, doente de amor, doente de amor, doente de amor. Remédio na vida, Lodu. Quem é que tem um amigo que levou um chifre nessas férias aí, hein? Cadê aquele brother que a menina deixou e ele foi embora pra Salinas? Cadê? Cadê? Abraça ele aí, aponta pra ele, vai. Doente de amor. Ganhei remédio na vida noturna. Caiu na lua. DJ Daniel Bressão. Boa, na fuxiqueira, na zona sul. Ele chama no camarote da Daniel. Com a dor do amor, é com outro amor. E a gente com o Daniel, tem outro Daniel aqui embaixo também. Fui com o ganhador desse mal de amor. Cadê o teu amigo corno? Chama ele aí. Oh, cadê ele? Cadê o corno? Aí, cara. Cadê o corno? Aponta pra ele, vai! E aí, meu irmão? Tá valendo, só na sacanagem! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, chifrudo, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar! Aí, cadê o corno? O corno vai falar assim! O corno vai falar assim, ó! Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Vita onda. Ele tá no meu lugar. Meu parceiro Japa na panarilha. Porque... O homem tá invicto, papai. Ele tá no meu lugar. Toda segunda tá aqui no hobby. Ele... Abraço, Japa, tamo junto. Seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca. É resposta em cima de resposta. Porque esse coração é meu. Forrozinho aí, vai! A noite está cada vez melhor. As minhas pernas já vão dar. O Cubeira Mar! O meu o homem tá rico, milionário! Aniversário dele! Bebê! Bora, vai, bora, Dentinho! Giovana Moreira! Playboy da favela de Beliche! E as bicolinas! Então sai! Sai, sai, meu parceiro Anderson. E sai, sai. Um abraço pra você, meu Anderson. Você pode... Galera, tava com o pezão do pop. Hoje eu... Na segunda passada, tá com a gente hoje mais uma vez. Então sai, sai, sai da minha. Olha o garçom manicão aí, ó. Sai, sai da minha pé. Onde eu vou na trabalho, numa onda diferente. Traga... Alô, Felipe da Caju. Bateu, balançou. aniversário. É, Ronaldão da empresa, oi. Vem a primeira dama, né? E aí, Ronaldão? As minhas pernas. Ao lado do homem que comanda o churrasco lá na Marambaia. É o fortíssimo Negão do Hobby. Pesada demais. A minha onda já. Quinta vai ter churrasco, hein, comissário? Teu, teu, teu. Então sai, sai. Vamos levar o Betinho lá, viu, Ronaldo? Sai, sai, sai da minha pé. Vamos embora, trabalho, não há onda diferente. Vamos embora, trabalho, não há onda diferente. Bora, forró! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro não é problema e hoje tem só me fumaça. É só os raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um forrozeiro. Eu sei fazer com dentro da visão. Juju! Te pego de jeito. Ao lado do seu atual esposo, com o padre Paulinho. E amanhã nem venho, porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito. Rúbulo Ribeiro, te boto de lado e pino esse rabo gostoso, gostosa. E o Xande gosta, porque vou brincar de bater, vou chamar pra fazer aquele jeito que tu gosta. Te boto de lado e pino esse rabo gostoso que o Xande gosta. Rúbulo Ribeiro, meu parceiro Hugo Lima, tá aqui no Caribe, um forte abraço. E aí, manicão? Vai devagar, manicão, tá alterado. Tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro não é problema e hoje tem sabe por. E aí, Bolão? Quem sabe jogar. Vem do Alan. E mente milionária. E o meu parceiro Wesley do Whisky. Tu gosta do Whisky. Galera do Croco tá no hobby, valeu. Te pego de jeito mais. O Gaçu, manicão, cerrando tudo hoje, né, manicão? Com safari amanhã nem venho, porque quando a vontade bater daquele jeito que tu gosta, te bota de nada. Esse cara gostoso, gostado, o Xande gosta. Dança o forró! Se vai do Narrês! E aí, playboy do Hobby? Forte que é slow! Madruga do Jardelanja, o Tim Maia da Panelinha, Luan Red Live, toda segunda tá aqui no Hobby. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu corpo. E aí, Paulista? Mas a madrugada vem me procurar. Forte abraço, tamo junto, viu? Eu era só uma. E aí, Bolão? O meu corpo era zumbadinho. E aí, Alan? O nosso convidado era não ligar. Mas tá sentindo falta. Meu parceiro Wesley Luiz. O que foi que vocês deram pro manicão hoje, hein? E amor do mar. O cheiro de amor do mar. Caiu na madrugada. Eu quero mandar um beijão e um forte abraço, minha amiga Carol das Digitais, ela e a Eduarda. Bora, Minas Digitais! Não perde uma no Caribe! Você que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. O meu corpo era sua diversão. O nosso convidado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no mar. O cheiro de amor no mar. Caiu na madrugada e vi que tava errada. Tá desesperada, louca pra me encontrar. Então deve vir me procurar. Deve vir me procurar. Fiquei sem chão. Isso é trip e som de do boizinho. Fica no talentinho e quebra de ladinho. Impressiona por mal o som desse pontinho. Fica no talentinho e quebra de ladinho. Impressiona por mal o som desse pontinho. Fica no talentinho e quebra de ladinho. Impressiona por mal o som desse pontinho. Jamaica Red Live. Era de ladinho. Flexona, flexona, flexona. As novinhas da gaiola. Tô na onda embrasada. O criador da brincadeira. Que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso. E eu já tô bem crazy. Brincadeira do momento. Virou, foi rave. Não pude evitar te tirou meu ar, fiquei sem chão. E no telão do espetacular Gilson Lanches, a moral das aparelhagens tá aqui comigo, meu grande amigo Gilson, lá do Gilson Lanches. Coloca o cara no telão, o homem do X doidão, papai, papai, papai. Vamos pra cima, Gilson! O grave bateu, rabeta no chão. É paredão que fala, rabeta no chão. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta. É pra tocar no seu radinho. Fim de semana, tô pré... Tiaguinho no CDs, bora Tiaguinho. Meninas, os parceiros. O aniversário do Rubeira Mar. Liberado. Ah, o homem tá rico, milionário. Meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado. E o que tem pra... E o dentinho. E é festa, open bar. Vou bloquear o dentinho, tá doido. Ah, elas bebem a gente... A novinha, a novinha. Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. Redentinho. Bonitinho. Aceita, aceita, aceita, aceita, aceita, aceita. Esta zorra, sucesso, hein. Aceita, aceita, aceita, aceita, aceita, aceita, aceita, aceita, aceita. Que hit é esse, meu filho? Estourou de novo. Pode passar o zap, chama todas as amiguinhas. Hoje o baile é de verdade. Ei, novinha, já pode passar o zap, chama todas as amiguinhas. Hoje o baile é de verdade. E o que vem pra hoje é festa open bar. Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. A novinha, a louquinha, tá pedindo pra sentar. Elas bebem a gente, pá. Elas bebem a gente, pá. Zorra que você respeita. Tá louca, tá sua. Valeu, meu parceiro Ronaldão, valeu, negão, tá. Tamo junto, sabe disso. Tá cheirosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora de mulher. Deixa ela passar maravilhosa. Meu amigo Peru, abaixa que é tiro. Considerado. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Deixa ela passar, quero ouvir. Deixa ela passar maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Oh, que swing é esse? Abaixa que é tiro. Oh, oh, oh, eletrizante do Pará. Abaixa que é tiro. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante.